Bora, meu parceiro Elton CD. Essa aqui é a sofrência de verdade, meu filho. Bora assim, ó. Não diga que eu não te amei. Não diga que eu não me entreguei. O meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei, a minha vida foi porque acreditei que me amava. Não me amasse como eu sou. Eu mudei, você mudou. Ficamos afastados. Bora assim, ó. Mas esse teu silêncio está me matando. Sei que temos tantas coisas pra falar. Se for o Elton CD, divulga, meu filho, vai. Deixa de orgulho, vem logo me encontrar pra gente conversar. Não vamos perder tempo com ressentimentos. Ficamos afastados. Vamos dar uma chance para o coração. O amor está do nosso lado. O passado é passado. Não diga não. Mas esse teu silêncio está me matando. Sei que temos, vai. Sei que temos tantas coisas pra falar. Deixa de orgulho, vem logo me encontrar pra gente conversar. Não vamos perder tempos com ressentimento. Ficamos afastados. Vamos dar uma chance para o coração. O amor está do nosso lado. O passado é passado. Bora se bora, menino, vai. Não diga não. O Elton CD.